E hoje eu estou testemunhando que parece que nem fiz, não senti falta. Estou forte, estou caminhando sozinha já para o centro tudo. Olha, estou muito feliz. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, por tantas graças já recebidas. Amém. Deus abençoe a você. Um abraço ao povo de Santa Catarina, de modo particular Joinville, que nos acompanha pela Rádio Difusora da Arca da Aliança. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo para a vida, é alimento. Se aproprie da graça de Deus. Eu falo sério, se aproprie da graça de Deus. E como são preciosos. O texto de hoje, Mateus 23, 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: os escribas e os fariseus sentavam-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas, disse Jesus, não façais como eles. Pois dizem e não fazem, atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com um dedo. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, de serem saudados nas praças públicas, de serem chamados de rabi. Não vos façais chamar de mestre, porque um só é o mestre, o Cristo. O maior dentre vós é aquele que serve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu li esse evangelho, me vem Jesus muito claro dizendo: não siga o exemplo dos maus. Não siga uma religião baseado só em ser rezador. Ué, padre, não entendi. Nós não somos chamados a sermos rezadores. Somos chamados a sermos orantes. Não somos chamados a sermos justos. Somos chamados a sermos santos. Vamos pedir a Deus a grande graça, mas uma graça enorme nessa quaresma, de sermos servos. E ser servo dentro de casa, viu? Dos doentes que tanto precisam de ajuda. Esses dias eu recebi uma carta. Pelo que eu entendi, foi uma neta que escreveu o desabafo de uma enferma que se sente deixada nos cantos. Dona Rosalina. Eu gravei o nome porque eu associei a Rosa. Dona Rosalina mandou essa carta de Minas Gerais, dizendo o fardo de viver nos cantos da casa. Se estiver me ouvindo, Dona Rosalina, que Deus seja teu consolo. Eu quero aproveitar esse momento. Você lembra que eu falei para você ir buscar o remédio? Se você está perto de um doente, impõe as mãos agora. Eu estou com as mãos estendidas aqui. Impõe as mãos. E diga: Senhor, restitua a saúde deste doente.